sobe, ela sobe. Deslumbrante fera latina, mulher quente que me domina. Mas no pouco eu fico louco, um pouco louco, um pouco louco. És o meu sonho proibido, meu desejo mais atrevido. Ai, latina, tu pões-me louco, tu dás-me um pouco e eu quero mais. Chega pra cá, latina, chega pra cá, latina. Quero tudo ou nada, estou louco por mais. Que queres? Para latina, dá-me tudo ou nada. Provocante fera latina, o teu jeito me desatina. Nasce-me pouco, fico louco, um pouco louco, um pouco louco. Quero ser-te mais que tudo, quero ter-te sempre a meu lado. Ai latina, tu pões-me louco, tu dás-me pouco e eu quero mais. Chega pra cá latina, chega pra cá latina. Quero tudo ou nada, estou louco. A fera latina, dá-me tudo ou nada. A fera latina, estou louco por mais. A fera latina, dá-me tudo ou nada. A fera latina, dá-me tudo ou nada. A fera latina, dá-me tudo ou nada. A fera latina, estou louco por mais. in the wind. Não falei dos buracos. Yeah.

me a bailar. Mil e uma noites de magia, num fogo tão quente, nós dois num só corpo para sempre. Só te quero a ti.

já não volta por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti. Espero à noite por quem não esquece. Eu peço thank you. Oh, see. e de levar o ar, meu melhor amigo, para me vir salvar. Quero we'll be right back.